Tem dois tipos de perdão, né? É dar o perdão e pedir o perdão. Será que a gente pede perdão para alguém? Será que a gente consegue se desculpar, pedir desculpa para alguém de forma verdadeira? Ou a gente às vezes faz por convenção, por que tem que fazer, por obrigação? Isso denota a humildade. Somos humildes a ponto de conseguir nos desculpar com alguém? E desculpar os outros, será que nós desculpamos verdadeiramente as outras pessoas? Eu até diria que mais ou menos, porque depende muito do que a gente se sente ofendido. Tem coisas que a gente não consegue. A gente pode até dizer da boca para fora, mas a gente ainda não consegue. É bom porque são parâmetros para a gente conseguir se ver, né? Se a gente não consegue, por quê? Porque perdoar, primeiro a gente tem que saber por que a gente se sentiu ofendido. Aquilo que alguém fez, muitas vezes, não foi nem diretamente contra nós. Alguém fez e a gente se ofende. Então, a gente tem que rever o porquê disso. A gente age muito, às vezes, como criança, né? Eu percebo em mim mesmo várias situações infantis, de caráter infantil, que a gente ainda repete um hábito da infância. O espírito ainda não é evoluído ou adulto o suficiente para conseguir vivenciar essas verdades necessárias. Então, pedir perdão é humildade. E perdoar é caridade. Se a gente pegar a história de Jesus, ela está calcada não só nesses dois, nessas duas virtudes, mas muito nisso, né? Humildade e caridade. Bom, aí a gente vai adiante na questão desse perdão e vamos tentar ver com outros olhos esses acontecimentos, porque a gente é muito vítima. De tudo que acontece, a gente é a vítima. Então, a gente se ofende, a gente foi maltratado. Quando a gente começa a estudar um pouco a reencarnação, a vida, o sentido de nós estarmos encarnados, a gente começa a ampliar o nosso entendimento sobre a vida. E a gente entende que tudo aquilo que acontece conosco tem um porquê, uma razão, tem uma necessidade. É uma necessidade que nós temos de enfrentar aquela dificuldade, aquele desafio. E essas situações que são nossas, como que elas chegam até nós? É nos nossos contatos, nos nossos relacionamentos. Por mais simples ou tem contatos, relacionamentos que nós temos às vezes com pessoas que nós vamos ver uma vez apenas, mas é marcante, é importante. Aquela pessoa, ela é na verdade o instrumento que eu preciso para recuperar uma situação que eu necessito desenvolver. No fundo, se a gente vai ver, é isso. Porque ninguém vem para me prejudicar especificamente. Ninguém quer o meu mal. Assim como eu não faço isso para os outros. É uma loucura que a gente tem mental de fazer para nós. E quando a gente quer fazer para nós, não importa os outros. A gente quer fazer para nós. Então a gente acaba ultrapassando os limites, as liberdades, os outros fazem a mesma coisa. No momento que eu começo a perceber isso, eu começo a tratar de forma diferente. Eu começo a ter um pouco mais de simpatia, talvez. Porque se a gente olhar lá no próprio Evangelho, nas palavras de Jesus, ele diz, né, ama o teu inimigo, faz o bem a quem te faz o mal, reza para quem te calunia. E a gente acha isso lindo, mas não consegue enquadrar na nossa vida. Mas como é que eu vou amar o meu inimigo? Não dá, né? Não dá se a gente pegar essas palavras ao pé da letra. E a gente acha que amar é gostar muito. Aqui no Livro dos Espíritos tem uma breve explicação do que ele quer dizer com isso. A pergunta, disse Jesus, amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência da simpatia entre esses espíritos? Essa é a pergunta. E a resposta, sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é restituir o bem por mal. Ou melhor, restituir bem por mal. Por este meio nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo daquele que nos fez o mal. Então, quando ele quer dizer isso, amar o vosso inimigo, é não retribuir com a mesma moeda. É entender que aquela pessoa fez o que fez, por aquilo que eu disse, pelos seus anseios, pelas suas vontades, pela sua interpretação errada do que ela deve fazer. Assim como eu faço isso todos os dias. Quando a gente percebe que a gente é igual, que a gente continua errando, tanto quanto os outros, a gente tem que se tornar mais, um pouco mais manso, um pouco mais leve. Porque a gente é muito juiz do que os outros fazem e a gente é muito complacente com os nossos erros. Então a gente continua do mesmo jeito e fica sempre criando a inimizade com os outros. Aquilo que os outros fazem de errado, os outros vão responder por isso. Mesmo que tenha me atingido. Mesmo. Mas foi o outro que fez. Agora, o que eu fiz de errado, talvez eu nem consiga atingir quem eu queria. Mas eu vou ter que responder por isso. Eu vou ter que refazer isso. Eu vou ter que entender que isso não está certo, que isso cria em mim muitos problemas. O perdão na cura é a gente perceber que esse processo de perdão, ele é grandioso, não para quem eu estou perdoando, porque a gente sempre acha que está fazendo um favor, mas na verdade é para mim mesmo. O processo de cura é restabelecer a saúde. Se a gente precisa restabelecer a saúde, onde foi que a gente perdeu ela? Fazendo o quê? A gente acha que foi o que eu comi que fez mal, que foi o que eu tomei, que foi... A gente joga todos os fatores externos, mas na verdade o componente é muito mais interno. O que me levou a fazer aquilo, que me causou a doença, é um componente interno. Quando a gente não ama, na essência da palavra, como Jesus está nos ensinando várias vezes, a gente está criando em nós, é como se fosse uma nuvem carregada. A gente está colocando nuvens em vários órgãos nossos. E aquela nuvem carregada, ela está carregada com o quê? Energia negativa que vai se condensando e vai me fazendo mal. Então, a gente tem que se amar para poder perceber de forma racional que a gente está fazendo a coisa de forma errada. A gente tem que mudar o sentido. Fazer o caminho inverso. O caminho da cura é um caminho de volta, como eu disse, para a saúde, restabelecimento da saúde. A gente tem que compreender isso e começar a ser mais leve, ser mais suave. Bem-aventurados, o Sermão da Montanha fala de várias bem-aventuranças. Ele fala dos sofrimentos, da misericórdia, da humildade, fala de tanta coisa. Que é aquilo que nós precisamos nos abastecer. Se hoje nós estamos passando por uma dificuldade, que bom, é a oportunidade que eu estou tendo de resgatar, de refazer aquilo que eu fiz errado. É a oportunidade que Deus está me dando. Não é castigo. Oportunidade. E eu tenho que entender isso e fazer de forma diferente. A gente já citou várias vezes, tem livros aqui na biblioteca, do médico cardiologista pernambucano. O título é Quem Ama Não Adoece. E é muito interessante porque ele cataloga no livro várias experiências dele com pacientes. E nesse tratamento de coração, ele percebe que aqueles que têm um sentimento positivo, bom, nas suas vidas, são pessoas mais... se recuperam, inclusive, de doenças. E aqueles outros que são ainda muito presos nessas questões, às vezes, de vingança, de mágoas, de ressentimentos, por bobagens, às vezes não conseguem fazer esse processo. Que bom que a gente está a caminho. Nós estamos numa caminhada. E hoje, de uma certa forma, todos nós temos saúde. Talvez não tenhamos a saúde plena, mas nós temos saúde. Nós podemos fazer com que ela seja mais forte através da mudança dos nossos hábitos, dos nossos sentimentos, da percepção de que tem coisas que nem quando a gente vai fazer um... vamos dizer que a gente fosse fazer uma caminhada muito longa. Imagina que ao longo dessa caminhada tem uma sacola e tu vai colocando uma pedra dela. A cada tanto tu vai botando uma pedra dentro. No fim da caminhada, tu tá quebrado. Tu tá torto, porque a tua sacola tá cheia de pedra. Cada pedra dessas é uma mágoa que a gente está carregando. É um ressentimento. E isso vai acabando com nós. Se essa caminhada for muito longa, a gente vai chegar bem debilitado no fim dela. E a gente não precisa ficar carregando pedra. Não precisa. A gente tem que carregar coisas boas. Esses bons sentimentos, a gente emana eles. As pessoas que estão perto de nós, elas vão ter a capacidade de sentir isso que todos nós temos. O bem, o amor que a gente consegue transmitir. Alegria, felicidade. É uma questão de ponto de vista. É tudo uma questão de ponto de vista. É de ver o lado positivo. A gente fala de dificuldades, que a dificuldade é uma oportunidade. É uma oportunidade, é uma questão de ponto de vista, de ver que é uma oportunidade. Se a gente achar que é um castigo, que é uma punição, a gente afunda, a gente adoece. E a gente não quer isso. Hoje nós falamos de perdão no processo de cura. Mas todos os outros sentimentos, eles interferem nesse processo, no processo de saúde. O físico é só a ponta desse iceberg, que começa lá dentro. Então, quantas questões nós temos mentalmente, nós estamos às vezes martelando, e nós ficamos pensando firmemente, e às vezes em situações que nós não vemos resposta, ou que nos atormentam de uma forma capaz de tirar o nosso sossego. Isso acaba com a nossa saúde. Mas não é com a saúde do corpo que nós estamos preocupados. Porque quando a gente tiver que deixar o corpo, a doença física, a gente se livra. Mas a doença da alma a gente leva junto. Então o ressentimento e a mágoa, a gente vai carregar junto ele. Ele não se apaga só porque a gente não tem o corpo. É isso que a gente quer. Todos nós, aprender a ser diferente. A gente precisa fazer isso. Esse caminho de volta ao ponto da nossa origem, que é a nossa saúde física, mental, espiritual, emocional e qualquer outro relacionado a isso tudo.